Agora, DJ Roger Mix Produções. Banda W7. Começando verdadeiro ao fim. Sem nada de cópias. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Seguinte, saber que não resolve nada. Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Banda W7. Emoção do início ao fim. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Okay.